Vem cá, que eu vou te mostrar o que eu tenho de melhor nessa noite especial. Eu e você dançando, sorrindo, de roxinho coladinho. Chega devagar, tá pensando que é fácil, é melhor tu se ligar. Que isso, gatinha, chega mais, sente o clima, não sou Maurício, mas vem ser minha menina. Quero te conhecer profundamente, trocar uns beijinhos nesse clima caliente. Não dá, eu não tô sozinha, deixa eu curtir, vou ficar na minha. Mas aê, eu vou te conquistar, você me deixa louco com seu jeito sensual. Dançando na pista, balança swinga, não tem jeito, você vai ser minha. Vai sempre querer, você é tudo de bom, uma deusa no meio do salão. Só quer me usar pra depois largar. O que que você quer comigo?